No dia em que eu nasci, ninguém se importou, mas tu, Senhor, vieste e a vida me doou. Do sangue me lavaste, com amor me envolveste. Fui escolhida e chamada, tua glória me vestiste. Vive, ó alma minha, tu és obra das suas mãos. Na escuridão ele viu e trouxe salvação. Vive, ó alma minha, pois ele é o meu Senhor. Fez de mim um novo ser e me deu o seu amor. Cresci em beleza e graça, seu manto me cobriu, mas em meu coração eu me desviei e fugi. Prostituí-me com ídolos, deixei a verdade, mas em meio a minha dor ele trouxe a liberdade. Vive, ó alma minha, tu és obra das suas mãos. Na escuridão ele viu e trouxe salvação. Vive, ó alma minha, pois ele é o meu Senhor. Fez de mim um novo ser e me deu o seu amor. Eis que a lembrança vem das promessas que fizeste, um concerto eterno, em ti eu me restabeleceste. Nunca mais em vergonha, teu amor me transformou. Eu sou tua, ó Senhor, e em ti eu sempre vou. Vive, ó alma minha, tu és obra das suas mãos. Na escuridão eu